O tema hoje ser colocado aqui hoje é o espírito de Natal. O que a gente entende realmente por espírito de Natal? O que é realmente, o que quer dizer realmente não? Cada um tem a sua realidade, né? Mas o que é que a gente tem que entender, ou deve, ou precisa entender por espírito de Natal? Eu vou tentar passar para vocês aqui a história. A história é um conto, a história de um livro, Eco, é um livro não muito extenso. Ele foi editado em 1843, tá? Pelo romancista, novelista, escritor Charles Dickens. Ele era britânico, portanto ele é inglês, nascido na Inglaterra. E ele escreveu esse Um Conto de Natal, em praticamente 28, 30 dias. Por que que ele escreveu esse conto de Natal? A ideia dele é que ele precisava tanto, mas tanto de dinheiro para pagar suas dívidas naquela época lá, que ele tinha que editar alguma coisa. E ele escreveu esse livro, que em algumas horas a gente consegue escrever, ler. Eu acho que faz mais de 30 anos que eu li esse livro. E Um Conto de Natal, certo? Ele foi editado, mais uma vez vou dizer, em 19 de dezembro de 1843. Nesse conto de Natal, ele nos traz aqui a ideia de que existe o personagem principal. Inclusive, esse conto de Natal ele já foi, digamos assim, retratado em cinema, no cinema, vários filmes. O primeiro, que é o mais antigo, o Conto de Natal, ele é um filme com personagens reais, com seres, que fazem o filme. E depois tem outras versões que são desenhos animados. Todos eles excelentes, uma trilha sonora espetacular. Eu assisti todos eles várias vezes. Um Conto de Natal é um filme para criança, de 8 a 80 anos. Excelente. Bom, o personagem principal é o vilão da história, um tal de Sr. Scrooge. Ele é extremamente avarento, egoísta, individualista, às vezes desonesto, talvez também mau caráter, tá? Ele tem um empregado, um tal de Bob, que é praticamente o escravo dele. Ele paga ele muito mal. Ele tem uma empresa, por exemplo, o Sr. Scrooge, ele tem uma empresa lá em Londres. Essa história se passa em Londres, lá no século XIX, né? E é no inverno, lá o inverno é na época do Natal. E ele coloca, inclusive, o empregado dele em situações extremamente de risco, porque ele não quer nem que o empregado, tal de Bob, consiga acender o aquecedor a carvão, porque ele não quer gastar dinheiro. De tão avarento que esse Sr. Scrooge é. E ele sai, no final, digamos assim, do dia 24 de dezembro, ele vai para casa, a mansão dele, onde ele vive sozinho. Ele, quando está subindo a escadaria da mansão dele, aparece em espírito o falecido senhor Jacob Marley, que é um ex-sócio dele, que havia falecido, e aparece para ele e diz assim: Senhor Scrooge, eu vou lhe avisar que o senhor tem mais uma oportunidade de mudar a maneira de você viver. Porque eu estou passando tanto sofrimento, eu estou passando por tantas dificuldades por causa do meu arrependimento de não ter feito coisas boas durante a minha existência, que eu vim agora aparecer para o senhor, meu ex-sócio, que ainda está vivo, para que você mude suas atitudes, que é para vocês tenham a oportunidade de mudar. E essa noite você vai ter a prova disso. Aí quando chega um pouquinho antes da meia-noite, esse senhor Scrooge, tá, já fica com um pouco de medo, de receio, ele vai dormir. E aí quando ele pega no sono, ele sonha. E aí vem um sonho extremamente real. E aí aparece para ele aquilo que chama no livro o espírito dos natais passados. E aí o cara chega é um espírito extremamente luminoso, sai da cabeça dele assim, uma luz intensa que o senhor Scrooge quase não consegue visualizá-lo. E ele pega esse senhor aí, o Scrooge, que é uma pessoa já de bastante idade, pela mão, e aí ele viaja no tempo. Ele passa, quando ele tinha, digamos assim, 40 anos, passa para 30, e ele vai lá quando ele era bem jovem, criança, ainda na época que ele gostava do Natal, que ele respeitava o Natal. Na época em que ele participava de brincadeiras de Natal, e ele percebe que naquela época ele era feliz. Ele percebe que, quando jovem ainda, ele respeitava essa solidariedade, ele respeitava aquilo que se diz do espírito de Natal, que é o espírito de solidariedade. Bom, ele vê tudo aquilo lá e ele se vislumbra de tantas coisas erradas que ele havia feito no momento em que ele começou a ganhar dinheiro, no momento em que ele ficou rico. Inclusive, ele passou esse sócio que veio avisá-lo, ele passou ele para trás. Ele foi desonesto. Bom, aí ele pega, ele vê toda aquela imagine só no cinema, né? No cinema e nos filmes, isso aí é uma história que ela é bem mais, digamos assim, sofisticada do que ler o livro. Então ele volta para casa, pelo sonho, o cara, o espírito esse, o traz de volta, e ele praticamente começa a dormir sem ter acordado desse sonho, e aparece um outro espírito, que é o espírito do Natal presente. Então esse espírito, ele se apresenta como que praticamente uma pessoa bastante gigantesca, praticamente é uma árvore de Natal, todo enfeitado, e ele também chega para ele e diz para ele assim: vamos fazer uma viagem agora e vamos visitar as pessoas que fazem parte de tua existência atual. Aí ele pega na mão assim e eles passam pela cidade de Londres, assim, né? É muito bonito o filme, né? E aí eles adentram na casa de um sobrinho dele, que ele pensava que o sobrinho só quisesse tirar o dinheiro dele. Não, o sobrinho, na ceia de Natal, inclusive no momento de fazer o brinde, ele faz uma oração. Faz uma oração em benefício ao tio dele, que nem pode ver ele. Aí ele percebe que tudo aquilo que ele imaginava, de que o sobrinho quisesse tirar o dinheiro dele, quisesse explorar ele, é tudo mentira. Ele percebe também, numa outra casa, que é do seu empregado, que ele tanto maltrata, um tal de Bob, que tem um filho chamado Tim, que é aleijado, que também esse Bob, na ceia de Natal, extremamente humilde e pobre, porque ele tem pouco dinheiro, porque ele paga mal o empregado, e ele faz uma oração também em benefício a esse patrão dele, ao senhor Scrooge. E aí ele fica emocionado. Ele diz: mas como que eu não sabia que essas pessoas gostam de mim e eu tanto maltrato elas? Aí ele volta, todo decepcionado, para sua mansão, e também sem acordar desse sonho, aí vem o espírito dos natais futuros. O que são natais futuros? O espírito se aparece para ele como um manto negro, não aparece o semblante dele, não aparece o rosto dele, e chama ele e diz: vem comigo agora que você vai ver o seu futuro. Aí o futuro dele, o que que é? Dá para imaginar. E ele se vê numa cama, lá na mansão dele, extremamente doente, solitário, sem nem sequer alguém para lhe passar um copo d'água ou uma colher de sopa. É isso que está escrito no livro e que a gente presencia, digamos assim, nos filmes. Aparece também ele sendo enterrado numa cova extremamente profunda, que não tem fundo para ele, né? E as pessoas rindo, as pessoas, digamos assim, debochando e dizendo que o avarento Scrooge foi finalmente seguir o seu caminho. Ele fica apavorado, como é normal se acontecesse com nós. Ele fica extremamente apavorado e ele se lembra das palavras do ex-sócio, tal de Jacob Marley, de que ele teria uma oportunidade de se redimir. E aí ele, junto com esse espírito, ele volta novamente. Ó, isso aqui é a história, é o conto de Natal. Volta novamente para a mansão dele e lá ele dorme até de manhã, e quando ele acorda de manhã, ele viu, ele percebeu com alívio que tudo aquilo foi um sonho. Mas ele não se esqueceu do sonho. Ele percebeu de que ele tem uma oportunidade de transformação. Ele percebeu que ele, através do aviso do espírito do ex-sócio, ele passou por uma experiência, digamos assim, de sonhos, e ele tem a oportunidade de mudar, de se transformar. O que, que acontece com ele? Ele acorda extremamente eufórico, ele abre a janela. Aquilo que ele não fazia antes, que era saudar as pessoas com Feliz Natal e Bom Ano Novo, ele começa a se transformar. Ele começa a dar esmolas e gratificações para aquilo que antes ele passava longe. Ele começa a cumprimentar as pessoas, ele começa a brincar com as crianças que antes só faziam graça com ele, ou incomodavam ele, porque ele era tido como o maior avarento da cidade. Ele simplesmente se transforma num ser humano bom, gentil, e ele não fica mais com raiva das pessoas que ficam felizes por causa do Natal, porque ele tinha raiva da felicidade dos outros, raiva das pessoas que tinham alguém ao seu lado. A primeira coisa que ele faz, ele vai na casa do sobrinho dele e pede desculpas, e pede se ele pode participar, digamos assim, das festas de Natal. Aí ele é bem recebido. A segunda coisa que ele faz, ele vai na casa do empregado dele, e ele vai lá, leva um peru de Natal do maior que possa existir, dá de presente, e ele simplesmente dá um aumento que o cara nunca pensou de poder ter um aumento de salário que esse tal de Scrooge poderia dar a ele. Exemplo. Ou melhor, a moral da história. O que, que a gente pode entender por espírito de Natal? É transformação. É a transformação que pode existir dentro de cada um de nós. Se somos desonestos, podemos nos tornar honestos. Se somos mal-humorados, sermos bem-humorados. Se somos, digamos assim, infelizes, tentar sermos felizes. Se somos mal educados, tentarmos ser bem educados. Se nós formos irritadiços, tentarmos não ser irritadiços. Se somos, digamos assim, avarentos, tentar sermos um pouquinho mais condescendentes com as outras pessoas. Enfim, mais simpáticos. Então, o que dá para entender nesse conto de Natal, que é um filme e que é um livro, lá do Charles Dickens, né? Que já escreveu há 170 anos praticamente, dá para entender que o espírito de Natal é um espírito da transformação, de nos tornarmos melhores a cada ano que passa. E o interessante é que esse livro aí ele não dá nenhuma conotação religiosa. Ele não fala mal nem bem de religião católica, nem de outras religiões. Ele não faz nem alusão, digamos assim, a Jesus. É um livro que todos, de todas as religiões, de todas as crenças, leem e não sentem, digamos assim, nem um preconceito. Ele escreveu isso aí já há bastante tempo e até hoje, todas as épocas de Natal, esse filme, digamos assim, esse filme, principalmente os desenhos animados, eles são passados, eles são, digamos, exibidos nas televisões, tanto aberta como com assinatura. Então, dá para entender o quê? De que nós necessitamos entender o espírito de Natal de uma maneira um pouco diferente. Uma maneira onde a gente possa se transformar de melhor, cada vez melhor. E a ideia, é claro, que nos é passada hoje através da mídia e através das ideias que estão por aí, é de presentes, é de comilança, é de beberança, de beber, comer, de festejar. O verdadeiro espírito de Natal não tem nada a ver com isso. O verdadeiro espírito de Natal é isso que foi passado. Cada um acredita naquele que quiser. Mas o verdadeiro espírito de Natal é a transformação de cada um de nós em tentarmos ser melhores. Então é isso. Eu queria desejar para todos vocês então um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Obrigado.